Essa é a identificação, contato 1230. 3, call radio center frequency 12655, variable 124, goodbye, bye-bye. Agora na frequência 12455, alterna 1-2-7-5-0, bom dia. frequency 12455, enable 1275.